nosso tema de hoje é: não julgueis. Quem nos disse isso foi Jesus. Nos deu essa observação para não julgarmos. O que que é o julgamento, né? Se a gente for olhar assim, friamente. Quando nós estamos julgando alguém, nós estamos apontando o dedo, nós estamos acusando esse alguém de alguma coisa. Normalmente, negativamente. Então, o porquê que nós nos reportamos dessa maneira, por que que nós agimos desse jeito? A gente poderia até, primeiramente, tentar entender qual a nossa intenção ao fazer isso. Normalmente a gente faz sem perceber, porque é o nosso costume. Fazemos por hábito. Então a gente nem idealiza alguma coisa. Mas a gente pode parar, depois mesmo que tenha sido feito, e pensar o porquê que nós agimos dessa maneira. Será que a intenção era para alertar aquela pessoa, auxiliar ela do erro que ela cometeu? Ou será que existe aí uma tentativa de rebaixar mais o outro? Quando Jesus nos disse lá atrás que nós devemos fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, agindo dessa forma do julgamento, nós não estamos seguindo esse preceito, né? Essa orientação que ele nos deu. Nós estamos meio que virando de costa para isso e fazendo aquilo que nós queremos fazer. Por que que nós fazemos isso? Bom, existe uma série de questões, né? Obviamente pelas nossas imperfeições, por sermos ainda muito agarrados à questão material. Então existe quase que uma tentativa de competitividade. Bom, se eu diminuir o outro, eu automaticamente estou na frente dele, sou melhor que ele. Isso não existe, não é dessa forma que se faz. Não é pela essa medida que se atua. Até porque, no julgamento, nós pegamos um momento de ação da outra pessoa. É um recorte, como se diz, né? Eu vejo fazendo ou falando alguma coisa e aponto. Mas eu, muitas vezes, nem conheço essa pessoa, eu não sei de tudo que ela já fez, de bom, inclusive, e de tudo que ela poderá vir a fazer. Mas eu ajo por um instante único. Sem contar que pela própria psicologia, ela nos coloca a questão da projeção, que significa o quê? De ver no outro os meus erros aparecendo. O grande laboratório que nós temos na nossa vida é a nossa casa. É o grande laboratório porque ali é que nós somos mais autênticos, nós nos mostramos de forma mais verdadeira, sem, às vezes, querer aparecer um pouquinho melhor, né? Ser mais polido. E ali se manifestam essas questões muito de projeção, como foi dito. Porque ali, quando alguém faz alguma coisa, a gente se auto-ofende. Porque, sem perceber, aquilo que eu não gosto é aquilo que eu tenho muito forte dentro de mim ainda. Porque senão a gente não se importaria. Não daria tanta bola para as coisas que são feitas. Porque não se percebe que somos seres distintos, né? A outra questão é tentar, o grande fato talvez seja esse, né? É inverter essa situação toda do julgamento. Falei até agora do que fazemos, mas do que nós devemos fazer, que é o processo da empatia. Já se ouviu falar tanto de empatia? A empatia nos faz com que a gente se perceba de uma forma verdadeira com relação a outra pessoa. Nos coloca muito próximos, verdadeiramente. E o fato de se colocar no lugar do outro, que é aquilo que Jesus disse, né? Só com outras palavras, fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, é se colocar no lugar do outro. E aí, nessa colocação, a gente pode abrir para dois lados. Primeiro, eu gostaria, se fosse comigo, que alguém como eu estivesse fazendo o que eu estou fazendo para essa pessoa. Eu gostaria de estar recebendo isso. É o primeiro passo, né? Primeiro ponto a ser observado. Só isso aí já dá uma grande mudança na nossa questão do que fazer. O segundo passo é tentar entender o porquê que aquela pessoa age como ela age. Porque existe toda uma história de todos nós. Cada um de nós faz o que faz pelas suas experiências, por todo o volume das nossas vivências. Então não existe uma coisa aleatória, agiu assim unicamente essa vez. Existe uma resposta para isso, um porquê que nós nos manifestamos dessa maneira. Quando a gente procura, através desse processo empático, tentar entender, a gente consegue baixar aquela energia forte que está brotando em nós. Porque o julgamento é uma atitude, primeiramente, prepotente. Prepotência é um orgulho excessivo. Orgulho excessivo. O orgulho já não é nada bom, né? Excessivo, então, ele fica pior do que já é. Então, quando eu sou prepotente ao ponto de julgar um ato ou alguma coisa que alguém falou, por exemplo, eu deixo manifestar de mim a minha inveja, o meu ciúme, a minha raiva, muitas vezes contida por algumas insatisfações minhas, comigo mesmo, ou frustrações, e acabo jogando para fora de uma forma inconveniente. Esse processo de empatia, voltando a ele faz com que a gente baixe um pouco essa manifestação que é tão inconsciente que a gente faz, né? A gente age de uma forma muito comum, muito automática. Então a gente começa a pensar no que a gente está fazendo e repensar se aquilo deve ser feito dessa forma. Quando a gente tem uma oportunidade como essa de se olhar como a gente que está produzindo alguma coisa, que tipo de coisa. Então, às vezes somos muito cruéis, né? Quando nos nossos julgamentos, como eu disse, a gente pega um lance isolado e condena aquela pessoa. Eu me lembro da minha avó, que ela assistia a novela e quando ela gostava de um ator, ele podia estar fazendo um papel de vilão, que ela passava a mão na cabeça dele, né? Ela dizia, isso aí é o papel dele, ele é uma boa pessoa, eu conheço ele. E o contrário, ela fazia também, quando a pessoa podia estar fazendo até um papel bom, interpretando alguma coisa boa, mas ela não gostava dele, ela já dizia, esse aí não presta, esse aí eu conheço, esse não presta. Então é um julgamento sem realmente conhecer uma pessoa. Eu usei um exemplo extremamente distante nosso e que a gente faz frequentemente, que é ter opiniões sobre pessoas que a gente nunca viu assim de perto. Pessoas que nós conhecemos pelas mídias, pelo jornal ou pela televisão. Quão louco é esse tipo de raciocínio que a gente faz? Então, a gente tem que perceber que nós estamos manifestando, na verdade, o que nós trazemos dentro de nós. E através disso, olharmos para isso, porque nós estamos olhando para nós. E a única forma de nos transformarmos em algo melhor, de realmente fazer aquelas mudanças que sempre se fala que são necessárias e que o único meio de fazer isso é através de um processo interior. Primeiro, de conscientização de tudo que nós estamos produzindo. Então, a gente vê muitos exemplos, quando nós paramos para ser um pouco mais atentos, né, observar, não se trata de ficar observando os outros, mas aprender com aquilo que a gente está observando, para trazer essa observação para dentro de nós e poder olhar e dizer, mas será que eu não estou produzindo a mesma coisa? Será que eu não me manifesto do mesmo jeito? Porque nós somos muito parecidos. Ainda hoje, nós somos, como sempre se diz, né? Ainda está tudo no mesmo barco. Nós estamos encarnados para aprendermos nos auxiliarmos e seguir em frente, tocar pelo nosso caminho. Mas a gente tem que começar a abrir os olhos, né, para ver essas coisas. Imagina que Jesus falou isso aqui há mais de 2000 anos. E isso é tão presente no nosso dia hoje ainda. Por isso que o Evangelho é vivo, né? Porque o ensinamento dele continua valendo. Tem um capítulo aqui dentro do Evangelho que é o Bem-aventurados os Misericordiosos, que fala muito sobre isso, né? Então, o que significa essa bem-aventurança que ele nos mostra? O que quer dizer? O porquê que devemos? Então, é uma boa sugestão de leitura.